tem um namorado que nunca entrou na minha. Cisca em qualquer terreiro e se chama Zé Galinha. Se chama Zé Galinha, se chama Zé Galinha. Se chama Zé Galinha, se chama Zé Galinha. Namorar com Piranilde, Biscatini e Catelete. Vive brigando comigo na frente das piriguetes. Sempre se faz de vítima com cara de coitadinho, mostrando pra mulherada que é precisa de colinho. Cobiça mulher casada e sai com as solteironas, divulgando para todas que o galo funciona. Quando está diante dela, se lincha de mantão. É que o pobre galinha também vira garanhão. Arrumei um namorado que nunca entrou na minha. Cisca em qualquer terreiro e se chama Zé Galinha. Se chama Zé Galinha, se chama Zé Galinha. Se chama Zé Galinha, se chama Zé Galinha. Homem galinha é volúvel, só quer você pro momento. Fuja dele enquanto é tempo para evitar sofrimento. Ele é muito interesseiro e tem pinta de bacana. Ganha você na conversa, leva toda a sua grana. Fui pedido em casamento e dei o sim sem pensar. Apareceu mais piriguetes quando estava no altar. Chorando virei de costa para ninguém perceber. Com o coração partido eu me livrei do buquê. Se quiser ser enganado e ficar seca de paixão, arranje um Zé Galinha e entregue o coração. Eu não acuso ninguém, principalmente você. Se a carapuça servir, o que eu posso fazer? Arrumei um namorado que nunca entrou na minha. Cisca em qualquer terreiro e se chama Zé Galinha. Se chama Zé Galinha, se chama Zé Galinha. Se chama Zé Galinha, se chama Zé Galinha. Homem galinha é volúvel, só quer você pro momento. Fuja dele enquanto é tempo para evitar sofrimento. Ele é muito interesseiro e tem pinta de bacana. Ganha você na conversa, leva toda a sua grana. Fui pedido em casamento e dei o sim sem pensar. Apareceu mais piriguetes quando estava no altar. Chorando virei de costa para ninguém perceber. Com o coração partido eu me livrei do buquê. Se quiser ser enganado e ficar seca de paixão, arranje um Zé Galinha e entregue o coração. Eu não acuso ninguém, principalmente você. Se a carapuça servir, o que eu posso fazer? Arrumei um namorado que nunca entrou na minha. Cisca em qualquer terreiro e se chama Zé Galinha. Se chama Zé Galinha, se chama Zé Galinha. Você tá pensando o que é? Gostosão do pedaço? Linha! Garanhão? Só se for dos amigos dele. Sabe o que é mesmo? O tremendo Zé Galinha.